Equipe Alucinado. Ela se deu bem, vai ficar alucinado. Você veja, ela se deu bem. Ela se deu bem, ela é uma gatona. Ela foi pra Curupá e agora viciou. Vem Curupá, tô farriando. 99% louco bebendo. E as gatinhas que tão agitando. Mas aquele 1% é muito louco, chapado, e elas gostam. Eu quero ouvir você cantar. Volume 13, da equipe Alucinados por Cerveja, em homenagem ao glorioso São Benedito de Curupá. Te contar, por favor, acredite. A mina que eu fico é louca e agora inventou de entrar no equipe. Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite. A mina que eu fico é louca e agora inventou de entrar no equipe. Ela se deu bem, com a equipe Alucinados por Cerveja. Ela se deu bem, ela é uma gatona. Ela foi pra Curupá e agora viciou. Já não quer mais beber sozinha, só com a equipe Alucinados por Cerveja. Alucinados por Cerveja, não quer mais beber sozinha, só com a equipe. Alucinados por Cerveja, Alucinados por Cerveja, Alucinados por Cerveja, Alucinados por Cerveja. Ela só quer beber com Alucinados por Cerveja, Alucinados por Cerveja, Alucinados por Cerveja. Ela só quer beber com Alucinados por Cerveja. Equipe Alucinados. Vou te contar, por favor, acredite. A mina que eu fico é louca e agora inventou de entrar no equipe. Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite. A mina que eu fico é louca e agora inventou de entrar no equipe. Ela se deu bem, ela se deu bem. Com a equipe Alucinados por Cerveja, ela se deu bem. Ela se deu bem, ela é uma gatona. Ela foi pra Curupá e agora viciou. Já não quer mais beber sozinha, só com a equipe Alucinados por Cerveja. Alucinados por Cerveja, não quer mais beber sozinha, só com a equipe Alucinados por Cerveja. Alucinados por Cerveja, Alucinados por Cerveja, Alucinados por Cerveja. Ela só quer beber com Alucinados por Cerveja. Alucinados por Cerveja, Alucinados por Cerveja. Ela só quer beber com Alucinados por Cerveja. Ela se deu bem, com a equipe Alucinados por Cerveja. Ela se deu bem, ela se deu bem. Ela é uma gatona, ela foi pra Curupá e agora viciou. Já não quer mais beber sozinha, só com a equipe Alucinados por Cerveja. Alucinados por Cerveja, não quer mais beber sozinha, só com a equipe Alucinados por Cerveja. Alucinados por Cerveja, Alucinados por Cerveja, Alucinados por Cerveja. Ela só quer beber com Alucinados por Cerveja. Alucinados por Cerveja, Alucinados por Cerveja. Equipe Alucinados é 100% desembrada e banho de gelada. Judicia, pra você dançar. Presidente William Facundes. Eu chamo a galera pra curtir em Curupá, com as equipes que arrocham sem parar. prometido me guiou mais uma vez. Pra dezembro ela tem culpa. Vou beber até o dia amanhecer. E com DJs a gente vai pirar. A cada ano uma nova emoção. No Mangueirão é piração. Com a galera vou curtir e dançar. Mais uma vez me apaixonar. Em Curupá estamos de novo. Na maior festa do mundo. Eu quero ouvir você cantar mais uma vez. Estou em Curupá. Em Curupá estamos de novo. Na maior festa do mundo. Eu quero ouvir você cantar mais uma vez. Estou em Curupá. Presidente William Fagundes, no comando da equipe Alucinados por Cerveja. Essa equipe é louca, piradinha. Ela é louquinha. Essa equipe é louca, piradinha. Ela é louquinha. Essa equipe é louca, piradinha. Ela é louquinha. Essa equipe é louca, piradinha. Ela é Equipe Alucinados por Cerveja de Santana do Amapá. MC Edson Lourenço. DJ Ramon Produção. Essa equipe é demais, enlouquece a multidão. Alucinados por Cerveja é equipe de tradição. São 6 anos de sucesso detonando em Urubá. DJ Megatron fazendo você dançar. Tirando onda na desentrada. Essa equipe toma banho de gelada. Tirando onda na desentrada. Essa equipe toma banho de gelada. Ela é louca, louquinha. Essa equipe é louca, piradinha. Ela é louca, louquinha. Essa equipe é louca, piradinha. Ela é louca. MC Edson Lourenço. DJ Ramon Produção.

presidente William Facundes. No comando da equipe, Alucinados por Cerveja. Roqueio, empresário Juraci Pelais. Deixa que é pimenta, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. E banda, um toque de sucesso. DJ Ramon Produções. Você achou que eu ia sofrer, mas eu vou fragmuro pra saber de nada. A minha agenda tava disfarçada no lugar de mulher, mulher. Restaurante acabar, é saber de nada. Foi enganada. Você achou que eu ia sofrer, mas eu vou fragmuro pra saber de nada. Me afogar na solidão. Tô com a equipe, os pimentas. Essa equipe tá fervendo. Vai vendo. Eu tô sofrendo no parque. O povo tá comendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa, eu tô em Curupá bebendo. Vai vendo. Postando foto com os pimentas pra você ficar sabendo. Vai vendo. Vai vendo. Roqueio, empresário Juraci Pelais. Leizinho e banda, um toque de sucesso. DJ Ramon Produções. Você achou que eu ia sofrer, mas eu vou fragmuro pra saber de nada. A minha agenda trava disfarça no lugar de mulher, mulher. Restaurante acabar, é saber de nada. Foi enganada. Você achou que eu ia sofrer, mas eu vou fragmuro pra saber de nada. Me afogar na solidão. Tô com a equipe, os pimentas. Essa equipe tá fervendo. Vai vendo. Eu tô sofrendo no parque. O povo tá comendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa, eu tô em Curupá bebendo. Vai vendo. Postando foto com os pimentas pra você ficar sabendo. Vai vendo. Tô com a equipe, os pimentas. Essa equipe tá fervendo. Vai vendo. Eu tô soltando no parque. O povo tá comendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa, eu tô em Curupá bebendo. Vai vendo. Postando foto com os pimentas pra você ficar sabendo. Da equipe Alucinados por Cerveja, em homenagem ao glorioso São Benedito de Curupá. Ik wil die lezen, geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb dat. En dus, ik heb dat. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb dat. Dan een dus, ik heb dat. Easy. presidente William Facundes, no comando da equipe Alucinados por Cerveja. Equipe Alucinados é 5-5 desembrada e pano de jogada. equipe Alucinados por Cerveja, em homenagem ao glorioso São Benedito de Jurubá. Take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside and out, living my life, getting out dreams, I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back, people told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. Happiness, and I know everything that shines ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shines ain't always gonna be gold. Presidente William Facundes, no comando da. Alucinados por cerveja, na melhor desembrada do Pará, uma festividade de São Benedito de Curupá. Alucinados por Cerveja, na festividade de São Benedito de Gurupá 2015. Equipe Alucinados por Cerveja, na melhor desembrada do Pará e na festividade de São Benedito de Gurupá. Da equipe Alucinados por Cerveja, em homenagem ao glorioso São Benedito de Gurupá. Alô, DJ Megatron, pra cima! Presidente William Facundes, no comando da equipe Alucinados por Cerveja. Billy Brasil. Se sincero, ainda te quero, eu não preciso te disfarçar. Adianta te esquecer, meu bem, se seu perfume está no ar. Já me envolvi em outro romance, sei que minha vida é sem você. Chamei diversas vezes o seu nome, a outra que não é você. Hoje lembrei do dia que a gente se amou, junto com a equipe, em Santana do Amapá. Alucinados por cerveja, a equipe do meu coração. Tudo tá lá, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é página virada. mulher do Pará. Equipe Alucinados por Cerveja. Preciso pôr